de manhã, quando eu acordo, abro a janela e olho a rua. O sol brilhando nas serras, trazendo lembranças suas. Lá bem distante eu vejo o sol se encontrando com o mar, me dando a certeza pra que eu possa te esperar. Sol das manhãs, traz de volta esse amor para mim. Diz a ela que estou sofrendo, de saudade estou quase morrendo. Traga ela de volta pra mim. De manhã, quando eu acordo, abro a janela e olho a rua. Serras, trazendo lembranças suas. Lá bem distante eu vejo o sol se encontrando com o mar, me dando a certeza pra que eu possa te esperar. Sol das manhãs, traz de volta esse amor para mim. Diz a ela que estou sofrendo, de saudade estou quase morrendo. Traga ela de volta pra mim. Diz a ela que estou sofrendo, de saudade estou quase morrendo. Traga ela de volta pra mim. Muito bem, vamos em frente, Mundo Sertanejo está no ar, meu amigo Marcos Henrique em Cuiabá, ouvindo o nosso programa ABC Shalom, nossa parceiraça, né? A Giovana Luísa e Itabirinha de Mantena, Minas Gerais, muito obrigado, viu, pelo carinho de vocês, um beijo pra vocês aí, viu? Valdo Padilha, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, muito obrigado. Nélio Aparecido, Vargem Grande do Rio Pardo, muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? A Lili Martelo, em Nova Alvorada, Rio Grande do Sul, muito obrigado, viu, pelo carinho. A Maria Lúcia, em Porto Walter, no Acre. Iva Aparecida, Vargem Grande do Rio Pardo, VGFM, nossa parceiraça. Adilson do Vale, aí meu amigo Adilson do Vale, Rede Super FM. É, muito obrigado, viu, Adilson do Vale, Rede Super FM do Rolo, Rádio Cultura Sertaneja em Caçapava, a Rádio Alegria Mix e Rádio Vale do Paraíba, do Paraíba, em Pindamonhangaba, São Paulo, e também Rádio Legal, Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Ô, meu amigo Adilson do Vale, muito obrigado, viu? Todas essas emissoras de rádio exibindo o nosso programa, né? Compõe a Rede Super FM de rádio. Muito obrigado, viu? Um abraço, Adilson do Vale, todos vocês amigos de Caçapava, Estadão de São Paulo. João Bosco e Vinícius cantam Sorte é Ter Você. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Eu venho de sonhos vividos, amores fracassados, de ilusões perdidas, passos caminhados, de um deserto que eu tento me esconder. Andei por toda a cidade, coração quebrado, sem querer eu sempre quis alguém do lado, e o destino veio e me trouxe você.

eu vivo a te amar. Sei que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, e nós dois somos um só dentro do mesmo abraço. Minha vida é um pedaço de você. Nem tudo nessa vida é sonho, uma teoria. As noites quentes de saudades podem ser mais frias que o vazio que você deixou dentro de mim. Nem sempre um adeus significa o final de tudo. Você continua vivo dentro do meu mundo, e eu não sei por quanto tempo eu vou ficar aqui te esperando, esperando você voltar pra mim. Te esperando, esperando você voltar pra mim. Você deixou dentro de mim. Nem sempre um adeus significa o final de tudo. Você continua viva dentro do meu mundo, e eu não sei por quanto tempo eu vou ficar aqui te esperando, esperando você voltar pra mim. Pra mim. Maravilha, maravilha, meu amigo Gilmar Garcia, Rádio Liberdade FM, todos vocês amigos aí de Condeúba, né? Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela grande parceria. Valeu, Gilmar Garcia, cabra danado, muito obrigado, viu? Douglas Paduan, em Roda Velha, Bahia também, o Juarez Neves, em Dom Basílio, na Bahia, a Silvana Lisboa, em Berilho, Minas Gerais, muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? A Elzinha Santana, em Adustina, Bahia, muito obrigado. A Joelma Silva, a todos vocês amigos aí de Abadiânia, ouvintes da Capivari FM, um abraço a todos vocês, viu? Caroline Figueiredo, em Humaitá, no Estadão do Amazonas, muito obrigado, viu, pelo carinho. Os amigos da Rádio Impacto FM, em Iporá, em Ibiporã, no Estadão do Paraná, muito obrigado, viu? Todos vocês da equipe da Impacto FM, exibindo o nosso programa, muito obrigado, viu? A Lohane Matos, em Cedral, a Cidália Braga, em Santo Luzido do Paruá, muito obrigado pelo carinho de sempre, comigo no Facebook, Edilson Pereira, em Rubim, Minas Gerais, a Carla Souza, todos vocês amigos da Rádio Alternativa FM de Rubim, a todos muito obrigado, viu? Minha querida Vitória, a todos vocês, a sua mamãe Andréia, em Bom Jesus, Estadão de Goiás, a Lúcia Simão, São Sebastião da Varja Alegre, ouvintes da Tribuna FM, aí no Estadão de Minas Gerais, a Marislene da Silva, em Ponto dos Volantes, Minas Gerais, muito obrigado, viu? A todos vocês. Vamos em frente, Tim Lelo canta O Garimpeiro. Mundo Sertanejo. Vai chorar. Já fui casado, tive